Brasil 2000. Tocamos rock. A Rádio Brasil 2000 não se responsabiliza pelo que acontecer nas próximas duas horas. Está no ar o programa mais maldito da Rádio Brasileira. Garagem, com André Baczynski, Paulo César Martins e Álvaro Pereira Júnior. A história de um animal, mocinha, sapatão e viado, quem gargola e sapato, ele passa no sal. Que jeito pra começar o programa, hein, Álvaro? Gostou? Impressionante, a massa comemorando nas ruas, as pessoas aqui na porta da rádio soltando rojões. Gaviões da Fiel tá aqui. E o som do Canídia com o Animal Tarado. É um grande som, né? 7 anos depois, o Garagem volta, abrindo com chave de ouro, com esse gênio da MPB. Bom, e a gente tá de volta aqui com um convidado especialista. Daqui a pouco a gente vai falar com ele. Tá misterioso por enquanto, né? Antes era bom a gente se apresentar, né, André? Eu sou o Álvaro Pereira Júnior. Eu sou o André Baczynski. Eu sou o Paulo César Martins. E esse é o Garagem, ressuscitado do mundo dos mortos. Bom, e a gente quer agradecer em primeiro lugar aqui a Brasil 2000 e ao Tatola e ao Maia aí pela força, né? Que não foi mole voltar ao dial, né? E ao Babu que está liberando o horário dele pra nós, os bicos da segunda-feira. Bom, e avisar a galera que o pessoal que curtia o Garagem uns 7 anos atrás, que ficou saudoso dos tempos que a gente quebrava os discos, né? Agora a gente tá com uma novidade aí pro final do programa. É a hora da broca, o Paulão vai dar uma prévia aí. Paulão, manda ver na broca. Qual será o disco que será destruído hoje? Bom, e o nosso convidado misterioso tá por aqui. A gente vai rolar um bloco primeiro. A gente só queria que ele falasse uma palavrinha pra ver se a galera descobre quem é, né? Atenção. Vamos lá, convidado misterioso. Vamos. Pode mandar. Falar o quê, bastardo? Daqui a pouco ele vem. Então é isso aí. No primeiro bloco, Nirvana com Curmudgeon, Reverend Horton Heat com 400 Bucks e Ministry com Supermanic Soul. Vamos nessa. Brasil 2000. $400 so you could buy some car. Well, I love you so much, I didn't get too far. $400, you were sweet that day. Sedan, and it's a mom and pop car, and now you're all bumping his back under the grids of the bar. $400, $400, don't give a fuck about my $400. Puppy dog that you can't on the street. Fire! que vontade de dar, só pra ver como é que é. Ai, que vontade de dar um beijo naquela mulher. Bom, vocês ouviram aqui no garagem Nirvana com Curmudgeon, Reverend Horton Heat com 400 Bucks e Ministry com Supermanic Soul. Tem uma razão da gente ter escolhido essas três músicas, né, Álvaro? É, André, é que a gente ficou 7 anos fora do ar e a gente acha que essas são três bandas muito representativas dos anos 90. Bandas que estão entre as nossas preferidas e por isso mereciam abrir o programa. Bom, vocês vão ouvir aqui nas próximas, sei lá, 1h45 várias outras coisas legais. Man Astro Man, Electronic, o single novo, Gang of Four, Killing Joke, New Order, Pixie, Sonic Youth Pirata. Um tributo ao Ministry, o novo do Chris Cornell, do Soundgarden, né? O pessoal que é fã de Soundgarden, do som de Seattle, a gente tá com o novo do Chris Cornell, que mal saiu nos Estados Unidos. Bacana. Bom, e a gente quer anunciar aqui já logo a primeira promoção do Garagem, né? A gente tá com a Trama, a gravadora Trama lançou um tributo aos Ramones. Na verdade, o disco é de 91, mas saiu agora no Brasil. É muito, muito legal. Tem L7, Bad Religion. São 22 bandas tocando músicas dos Ramones. A gente tem 4 desses discos. E temos também um CD duplo, que é o Welcome to Our Nightmare, que é o tributo ao Alice Cooper. Então, o cara que der a melhor resposta para a seguinte pergunta vai ganhar os dois discos. Álvaro, você quer falar com a pergunta? A pergunta é a seguinte, e é só para pessoas com QI abaixo de 15. A pergunta é, qual deverá ser o nome do próximo disco de Carlinhos Brown? Porque vocês sabem que o último é o Omelete Man, né, Paulão? É, o pessoal tem que ligar aqui no 3873-2662 e sugerir o seu nome. Eu tenho uma sugestão, eu posso dar? Manda ver. É, Pastel de Pizza Man. O nosso convidado especial tinha um também, né, convidado especial? Fala aí. Bom, já que o primeiro disco dele foi o quê? O outro Omelete Man. Qual foi o nome que tu deu? Pastel de Pizza Man. Qual que você daria, convidado? Pode ser Omelete Man foi o primeiro, né? Foi o primeiro. A tua opção foi Pastel de Pizza Man. Eu posso ficar na tua também, né? Eu também. Pode. Posso ficar na minha, não? Não, Pastel de Pizza Man. Beleza. Pode ser. É um nome sugestivo. Então tá, ligue 3873-2662 e dê a sua resposta aqui. A gente só pede um pouco de paciência que o Paulão tá aprendendo a falar português ainda. Ele vai atender os telefones. Vai demorar, mas vai dar tudo certo. Bom, a gente tem que apresentar nosso convidado aqui. A galera já notou que é o único. Fala quem é você, convidado. Insuperável. Bom, eu sou um cara bonito, né? Não tem uma falha de dente na boca. É o Tiririca, filho do Coronel Lachica. Gênio! Deixa eu dar o nome todinho. Deixa eu dizer o meu nome completo. Então fala, Tiririca. Tiririca, filho do Coronel Lachica, casca de pau e miolo de picolé. Podia ser nome de disco do Calisbro, não. E o Tiririca, a gente tá rolando aqui a música dele. Ai, que vontade de dar, né, Tiririca? É, você que tá dizendo, né? Não, mas é o nome da música. O nome do disco, como é que é o nome do disco, Tiririca? Fala aí. Dança da Rapadura é o nome do disco. Inclusive, esse disco, eu queria até avisar pra galera toda que tá na escuta. O rapaz falou que a tua família tá na escuta, né? Nós estamos. Acho que até, provavelmente, só a minha família. Tá. Esse disco tá bom, né? Também, tá já, primeiro lugar. Já lá em casa também, a primeira tiragem esgotou, né? O caminhão ia transportando, caiu dentro do esgoto, esgotou a primeira tiragem. Ao longo do programa a gente vai ouvir mais do novo disco do Tiririca. Tá muito bom. Bom, a gente vai voltar daqui a pouco com o Tiririca, que ele vai fazer umas performances aqui pra gente também, né? Com certeza, e vocês que não sabem, eu falo inglês muito bem, né? Eu sei, a gente vai te entrevistar, inclusive, tem um DJ inglês aí que vai falar com você. Gostaria que falasse realmente umas palavras bonitas, porque eu sei de tudo, né? Já com a gente. Então, olha, pro próximo bloco aqui, antes do Tiririca fazer a performance dele, a gente selecionou 3 tributos aqui, né? De bandas maravilhosas, tocando outras bandas maravilhosas. A gente vai rolar desse disco aqui que saiu pela Trama, a gente vai rolar L7 tocando Ramones, Suzy's a Headbanger, depois o Joey Ramone, dos Ramones, tocando 1969, do Iggy Pop, e vai encerrar com Man or Astro Man, que tá vindo aí no final de setembro, tocando Television Man do Talking Heads. Então vamos nessa. Rock. Brasil 2000 FM. madrugada. Garagem volta daqui a pouco. No mês de julho, você ouviu os grandes lançamentos na Brasil 2000. System of Down. Placebo. Raimundo. Só pra rimar com I, pois se eu ganhar de mim, cê vai gostar de mim. Se eu tocar no seu radinho. Brasil 2000, tocamos rock. Vou contar pra vocês a minha história. Eu primeiro comecei engatinhando, depois fui andando, aí comprei uma bicicleta, comprei um cheque. Na realidade, eu comprei um gravador que não tem nada a ver. E agora mesmo, eu comprei um carro. Um carro, eu comprei. Ele é cor de rosa. Bom, vocês estão ouvindo o Garagem e você ouviu no bloco seguinte aí, o L7 com Suzy is a Headbanger, Joey Ramone tocando 1969 do Iggy Pop. E Manor Astro Man tocando Television Man. O Manor Astro Man vem aí no final de setembro de novo pro Brasil, né? É, os caras vieram, André. É, eu cruzei por acidente há pouco tempo eles em São Francisco. Eles disseram que o lugar, sem exagero, o lugar onde eles mais gostaram de tocar foi no Brasil. Especialmente nas cidades pequenas. E não vem a hora de voltar, adoraram o país e tal. E prometem arrebentar novamente. Bom, e se os deuses do rock and roll permitirem, eles vão estar aqui no finalzinho de setembro. É bom nem falar, é bom nem falar. Deixa eu bater na madeira aqui. Bate na madeira aí, tirei ele. Beleza, obrigado. Então, a promoção continua em 3873-2662. Você pode ganhar o tributo aos Ramones e o tributo ao Alice Cooper. O tributo ao Alice Cooper é legal. Tem Flaming Lips, Sloppy Seconds, Tyler, Reverb Motherfuckers, um monte de banda legal. E o dos Ramones nem se fala. É o Seven, Rigor Mortis, Bad Religion, Tommy Knockers. É muito legal. Tá, então, vocês liguem 3873-2662 e tem a resposta para a pergunta... Qual será o nome do próximo disco do Carlinhos Brown? Né? Tem umas respostas já legais aí, né, Alva? Tem algumas bacanas, por exemplo, Forte Diarreia, Gorgonzola, não sei o quê. Paulão tá atendendo aqui as pessoas inteligentes que ligam pro garagem. É, por favor, só pessoas com QI abaixo de 15. Fala aí dessa música Carro Gate, Diego. Sobre o que é, hein? Essa música tá rolando. Essa música, inclusive, é uma produção independente, né? Ah, é? Foi uma música que saiu de dentro de mim. Foi uma coisa que... De uma vez só? É um lance do carro que não existe, né? Um carro gay. É um carro que eu fantasiei e fiz essa coisa. É legal. Mandou bem. Mas, ô Tirico, você tava falando pra gente que você é um cara muito eclético, assim. Você não curte só rock, que a gente tá tocando aqui. Exatamente. Né? Você tá falando que uma das suas maiores influências é o Roberto Carlos, né? É verdade. Né? Inclusive, você fez uma versão da música do Roberto Carlos. É, tem, né, uma versão muito linda, que é uma música que fez um grande sucesso, o Roberto fez. Eu acho que vocês devem lembrar. Mulher Pequena, aquela... Vocês lembram, né? Lá, pô, é demais. Não, né? Pode mandar esse... Aquela, manda pra gente. É mais ou menos assim. Eu fiz a versão assim. Quando uma mulher pequena, é porque ela não é grande. E se ela não é grande, é porque ela é pequena. E se ela é pequena, é porque nunca cresceu. E se ela não cresceu, essa praga é um anão. Beleza, é sua com Erasmo? Aí tem a segunda parte também. E se ela é um anã do tamanho de uma galinha, pois a culpa foi do pai ou da sua mãe baixinha, na hora do vai e vem, eu sei que foi um terror, ele quis fazer maior, mas o seu motor pifou. Aí tem um refrão, né? Ai, ai, ai, um recado para baixinha, se pegar um cara gordo, vão se amassar todinha. Ai, ai, ai, pra baixinha Mary Lou, pois a bicha é tão pequena que quase nasce sem nada. Sem nada, né? Beleza. 20 pra uma, tá cedo ainda, Tiri. Tá, sem nada, né? Unplugged, né, Tiri? Acústico. É verdade. O que foi que tu falou? Acústico do Tiri, unplugged. É bonito, beleza. Essa palavra é linda. Eu então entendo esse negócio, o punch, esse é bonito demais. Só lembrando ao pessoal que tá ouvindo, o Tirica continua com a gente e ainda hoje nós vamos destruir um disco que mereça ser destruído. Paulão, manda. É a hora da broca. Paulão já tá com o instrumento na mão. Daqui a pouco a gente volta aí com o Tiririca interpretando, dando a sua leitura de um grande clássico da literatura brasileira. Um grande clássico. É o livro Verdade Tropical, de Caetano Veloso. A gente vai ler alguns trechos e o Tiririca vai explicar. Okay. Então, mais, tá, né? A gente tá preparou um bloco aí com três musiquinhas novas, né? Tem o Looper com Ballad of. Pera um instantinho, Paulão tá falando uma coisa. O que foi, Paulão? Fala aí. Telefone, né? Então manda ver, fala. 3873-2662, liguem pra cá e deem uma sugestão para o novo disco do Carlinhos Brown. Qual o nome mais legal? É, tem umas sugestões aqui, posso falar? Manda ver. Beleza, obrigado, hein? Renato Pereira. Porque a gente tá esperando mais gente ligar pra aparecer, que tem mais gente ouvindo. Ah, tá desabando aqui. Renato Pereira, do Outro Florestal, sugeriu Pão com Ovo, Vai Quem Quer. Renato Costa, Interportes, de São Miguel Paulista, 18 anos. I Am Chico Babaca. Bom, é sugestivo, isso é bacana, hein? É o melhor até agora. Renata Lopes, Garcia de Itaquera, Tapioca Man. Ela quer ouvir Pavement, vai tocar hoje. Richard Taiti, 19 Guarulhos, Forte Diarreia. E por aí vai. 3873-2662, liguem já. Então, quem ganhar, ganha dois prêmios maravilhosos do Garage. O CD tributa aos Ramones e tributa ao Alice Cooper. Então, olha, a gente vai ouvir agora o Looper, que é a banda do baixista do Bell & Sebastian, né, com Ballad of Ray Suzuki, o Asian Dub Foundation com Naxalite e o Electronic, né, é o novo single do Electronic. É o single novo do Electronic, que é aquela banda que juntou Johnny Marr, do Smiths, com o Bernard Sumner do New Order. Na volta a gente fala um pouquinho mais sobre cada música. Looper, Asian Dub Foundation e Electronic. Vamos nessa. 2000. You're Looper. You're a looper. 107,3. That's how they pitch it. Bom, você está ouvindo o Garagem, você ouviu aí no módulo Looper com Ballad of Ray Suzuki, Asian Dub Foundation com Naxalite e o Electronic com Haze, né? O Looper é a baixista do banda do baixista do Belo Sebastian, né, Álvaro? Isso, é uma banda que até agora só tem um álbum. É, eu falei, eu tenho uma coluna no Folhetim da Folha de São Paulo, eu escrevi sobre essa banda e foi absurdo o retorno, as pessoas que escreveram pra mim, que adoraram, que entraram no site da Sub Pop, da gravadora, que é subpop.com, pra comprar, uma banda muito bacana, eu acho. Bom, e acabaram de relançar o primeiro LP do Belo Sebastian, o Tiger Milk, que a gente trouxe aí, talvez se der tempo a gente vai rolar aqui no final, né? Até o final do programa vai rolar ainda Pixies, ao vivo, Sonic Youth Pirata, o novo do Chris Cornell do Soundgarden, além de umas velharias aí boas, Gang of Four, Killing Joke, New Order, tem também Pavement, Sparkle Horse, Nightmares on Wax, vocês ficam ligados aí e podem continuar ligando 3873-2662 respondendo a pergunta, que nome você daria pro próximo disco do Carlinhos Brown. Tem umas muito boas aí, né, Paulão? Isso, ó, tem uma aqui que é até agora que a gente achou a melhor aqui, Gabriel Silvestre Campos Salles, de 9 anos e Perdizes, ele sugeriu Man or Omelette Man. Muito bom, né? Gênio. Valeu, Gabriel. Bom, Tem mais um aqui pra mais falar. Manda ver. Vamos lá. Lívia Piazza, Alves de Araújo, Vila Buarque, Alfagama Betizando o Omelete Man. Essa é a irmã do Carlinhos Brown. E aí, Tiririca, como é que estão as coisas? Você sempre tá gostando do programa? É, o nosso convidado especial, só lembrando, é o Tiririca. Ok, tô adorando, né? O retorno tá sendo imediato, né? A galera toda tá ligando aí. Ligue você também, dando essa sugestão e um nome para o novo disco do Carlinhos Brown, né? 3873-2662. Exatamente, esse é o telefone. Mas, Tiririca, e sobre as músicas que a gente tá rolando? O que você tá achando? Você tá achando muito pesado? Tá legal. A galera pensa que o nordestino não curte rock também. O nordestino curte tudo, rapaz. É, né? Eu acho legal, é beleza. O que você curte de rock assim mais? É Beatles? Também eu dou valor. O Beatles eu gosto. Curto muito Beatles. Mas o melhor roqueiro pra você quem era? Você falou que você era fã. Bom, eu era fã do. Eu sou fã do cara, mas o tempo não dá mais pra gente juntar aquela coisa. Mas quem é o cara, Tiririca? Do Elvis, né? Eu gostava muito do Elvis, eu achava fantástico, né? Achava fantástico. Ah, bacana. Mas você foi, né, Tiririca, infelizmente, né? Já foi, já. Tá, aí, olha, agora o Tiririca, além de gostar muito de Elvis, ele gosta também de outro baluarte aí da cultura mundial, né? É verdade. Caetano Veloso. É verdade, inclusive a gente curte também, né? Tá certo, você sabe que ele escreve livro também, né, Tiririca? Não sabia. Mas tá aqui, tá na mão. Então manda ver. Ele escreveu um belo livro chamado Verdade Tropical e a gente selecionou uma parte aqui. Então manda aí. Que o Álvaro vai ler e o nosso Tiririca, o crítico de literatura, dar o seu parecer. Babu, por favor, aquele BG bacana. Esse é o cover da banda Tantra pra Tropicália de Caetano. Eu vou ler um trecho aqui do livro Verdade Tropical. É, Caetano Veloso na juventude. As noitadas com Chico e Toquinho eram deliciosas. E com isso, São Paulo deixou de ser o lugar detestável da minha primeira experiência. O que você achou dessa parte? Tiririca. Esse negócio de primeira experiência tem muito a ver com esse negócio de passar o sal, viu? É meio uma coisa assim que a gente. É um repertório meu que, né? Assim, um pouco. Entendeu? Vou adiante aqui, então. Agora ele tá falando sobre o Chico Buarque. É. Chico tinha um carro e sabia tudo da cidade onde crescera e estudara. Muitas vezes ele bebia demais e nós tínhamos que acordá-lo para que nos levasse de volta para casa. Aí ele fala do Toquinho. Toquinho, cujos braços e pernas de matéria compacta e pele morena homogênea faziam surgir de vez em quando em minha mente uma alegre e vaga promessa homoerótica. Aí é que tá. Vamos saber se era Toquinho, na realidade. Tá certo. Né? Pra fazer um estrago desse. Tá. Né? Fizeram uma potência, né? É. Fizeram cara, muito estrago, na verdade, tropical do Caetano, Tiririca? Não. Rapaz, é uma coisa, uma conversa. Eu acho que há aquela coisa da diferença. A diferença é muito diferente da diferença que você diferenciou. Então, existe as consequências das emergências cardiocárias, que é tudo isso que você falou. Deve ter esse trecho aqui no livro do Caetano, tá no espírito. Eu acho que sim. Mas você não teve a chance de ler o livro então, né? Ainda não. Mas pelo jeito que eu tô vendo aí, eu nem vou ter a chance também de ler. Né? Só lembrando que o Garagem é ao vivo, é 1 da manhã agora. Então vamos nessa. Ao vivo e a cores. Tiririca, muito obrigado pela sua participação literária. Já voltamos com você já. Tranquilo. A gente vai fazer um bloco saudosista aqui, muita coisa boa, né? Peraí, tem um intervalo? Tem um intervalo primeiro, daqui a pouquinho a gente volta. Fique ligado. Garagem volta daqui a pouco. No mês de julho, você ouviu os grandes lançamentos na Brasil 2000. Beastie Boys. Skunk Anansie. Charlie Brown Jr. Brasil 2000, tocamos rock. Seguinte. Bom, como a gente tinha prometido antes, a gente vai rolar agora um módulo meio saudosista, só com banda inacreditável dos anos 80, né? A gente vai rolar Gang of Four com What We All Want, Killing Joke com Dominator e New Order com Loveless. Vamos nessa no garagem. Brasil 2000 FM, São Paulo. My time. Could I be happy? 107,3. We'll be right back. liberty. I'll work hard to give you all the things that you need, and almost anything that you see. I spent a lifetime working on you, and you won't even talk to me. Can't you see? Why don't you look at me? It's not your right to be so much my enemy. Cadê os caras? Vou ter que... Pessoal, desculpa aí, eu tô aqui, os caras saíram todos aí, me deixaram aqui nessa enrascada. Nós estamos aqui no programa Garage, né? Brasil 2000 é o nome da rádio, programa Garage, vocês estão curtindo pra cá. Vão ligando aí, tem um negócio de uma broca aqui, o que é pra fazer com essa broca aqui, meu? Ah, o negócio do disco, é pra coisar o disco, deixa eu ver aqui se eu sei ligar esse negócio. Ó, isso aqui é pra detonar... pra detonar tudo. Vão ligando, a participação de vocês é muito importante. 338-73-2662. É isso mesmo. Toca qualquer música aí, um negócio aí, solta aquela música. Como é o nome? É um nome estranho. Pronto, essa daí mesmo. Manda ver. Enjoy the company of a descending family tree. Well, tuck in your thoughts, it's there or it's not. Well, pardon my birth, I just slipped out. Origins I can't brag about. A spawn of a bank and quiz a pot and thieves, I wish. Watch out, the snitch also involves himself in blackmail. One would think the interest conflicts. Yeah. Thank you. it out of me. We'll be right back. já tem conhecido muitas espécies de corno. Mas o cara ser corno depois de morto... A viúva de um primo meu. Bom, você tá ouvindo Garagem aqui na Brasil 2000, acredite ou não. Ô, Tiririca, você ficou sozinho no último bloco? Lembrando que o nosso convidado hoje é o Tiririca. Vocês me deixaram na mão aqui, rapaz, os nomes internacionais aqui, eu não sabia. Pô, fui passar um fax lá. Ainda bem então, que me ajudou ali, o rapaz mandar, soltou. O Alô foi passar um telegrama pra saber. Passar um fax. É. Não dá, né? Mas tá legal, o que eu tô, eu tava falando aqui em off... Ah. Que o que tá mais me impressionando é esse retorno assim imediato. Isso é fantástico, né? É bacana. Muito legal. Tá cobrando dinheiro. Não, tão ligando direto, a linha sempre ocupada aqui. Continua ligando. E daqui a pouco vamos meter a broca aí, né? Lembrando que o telefone é 3873-2662 e a pergunta é: como deveria se chamar o próximo disco do gênio Carlinhos Brown? Bom, só lembrando, a gente rolou aí no bloco anterior, penúltimo bloco, né? A gente rolou Gang of Four com What We All Want, o Killing Joke com Dominator e o New Order com Loveless. Foi um bloco anos 80. Anos 80 total. Depois a gente deixou o Tiririca sozinho e a gente esqueceu de apresentar o Pavement com Folk Jam, o Sparkle Horse com I Shot a Dog e o Pixies ao vivo no programa do John Peel na BBC de Londres com Manta Ray. Então, todos, algum desses saiu no Brasil, André? Pavement tem chance de sair, Pavement, né? A trama vai lançar no Brasil, finalmente. E seria parece bacana. Que com duas músicas inéditas que não saíram no disco. Já teve ouvinte ligando e pedindo Pavement. Renata Lopes Garcia, de Itaquera. Aliás, Itaquera, tem gente que liga. Itaquera é impressionante. Zona LS está muito legal. Metade da bateria da Leandro já ligou. A Renata Lopes Garcia, 25 anos, que fez aniversário no sábado, pediu Pavement. E a sugestão dela pro nome do CD do Carlinhos Brown, Tapioca Man. Gênio. Parabéns, Renata. Valeu. E, pô, alguns desses CDs aqui a gente arrumou na London Calling, a loja lá do Walter. Ele tem um monte de novidade lá. Diz ele que o disco sai na terça e ele recebe na quarta. Então vamos ver, estaremos lá, né? Estaremos lá. London Calling fica na Galerias, ali na 24 de maio, 116, sobre a loja 15. Então quem curtir as músicas aqui do garagem pode comprar lá, falar com o Walter lá. De novo o endereço 24 de maio 116, sobre loja 15. O pessoal lá é gente fina. Então, bom, Tiririca, agora chegou a hora mágica da broca, né, rapaz? É verdade, vamos broquear, né? Bom, a gente selecionou vários discos horrorosos aqui nos últimos meses, né? Mas chegamos à conclusão que o pior de todos é o novo disco do Lenine, né? Que acabou de sair, né? Se você não conhece, você não tá perdendo nada. Nada. Chama-se Na Pressão e o Babu, nosso fiel DJ aqui, vai dar uma palhinha pra vocês, só pra vocês sentirem qual é o desespero. Manda aí, Babu. E aí, Tiririca, merece a broca ou não, Tiririca? Broca nisso. Broca. Então, Babu, manda o CD aqui. Paulão, põe o CD aí, por favor, que o Tiririca vai mandar a broca no Lenine. Pessoal, parte técnica. Retirando o CD. Retirando o CD do Lenine. Pode pôr o dedo dentro, pode pôr o dedo. Não tem problema, pode tirar. Vai virar lixo mesmo, peraí. Tiririca, você... Cuidado, cuidado. Você já tá rachando a presilha. Já tá racha mais coisa direitinho. Isso. Tá. Mas Tiririca, você... Põe mais pra fora. Eu vou fazer esse... Você nos dá honra, né, Tiririca? Eu faço esse favor. Tiririca, peraí. Agora dá, Tiririca, acho que tá bacana aqui. Dá aí. Tá? Vai mandar. Dá? Vai. Vamos lá. Segura! Vai! Toma! Toma! Toma! Tá bom! Beleza! Lenine nunca mais! Já era! Esse já era! Mas, Tiririca, você meteu a broca no Lenine, então? Aí! Passou a broca? Todinha! O pessoal ficou empolgado, nem sabe o que vai fazer agora. Só lembrando que toda semana a gente vai ter a hora da broca e a vítima dessa semana foi o... terrível Lenine. Você gostou, Tiririca, da broca do Lenine? Como é que foi? Atravessou tudo, tá vendo? Peraí que vamos quebrar a caixinha também. Vai quebrar a caixinha. Beleza. Tiririca, termina de quebrar a caixinha ali pra gente. Bate aqui na quina da mesa um pouquinho, vai, Tiririca, vai lá. Toma, bom dia. O cara consegue ser mais ruim do que eu? Tiririca, eu quero declarar que você é um gênio. Obrigado. Beleza. Pronto. Parabéns. Você limpa a sujeira aí, não limpa? A gente dá um tapa aqui. O Tiririca, infelizmente, tem que ir, né? Que amanhã você vai gravar a Escolha da Record, né, Tiririca? É verdade, a dor do parto é horrível, vou ter que partir agora. Eu quero agradecer a vocês por ter me tirado do jantar. Eu não jantei por causa de vocês, vocês são culpados disso. Mas pra mim é uma satisfação fantástica. Eu quero dizer que é uma experiência nova pra eu, né? E tá rodando aqui no meio dessas férias aí. Só, seu disco Low Glazeman, não sei quem, né? Uhum. Isso aí. E aí tá eu com as músicas aí. Obrigado por essa oportunidade. Isso vai voltar, né, tio? A galera, vamos sim. E a galera que tá ligando, continue ligado. Dá o telefone aí, Paulão. O Paulão já tá com a orelha vermelha de atender. 3873-2662. Liga continue já. Ligando. Um abraço pra galera aí. E o programa continua. A garagem continua. Até continua. As duas. Vai até as duas. Eu vou recolher, que eu vou ter que ir pro agora. Faz tomar na linha. Um banho, que eu tô podre, né? Passei a tarde toda gravando. Tem que chegar bonito amanhã na escolinha. E amanhã eu vou gravar de novo a escolinha. Estamos aí. Agradeço essa oportunidade a todos vocês. Valeu. Valeu, Tirica. Não podia ter sido melhor a nossa estreia aqui com você. O meu amigo aí também. Babu, né? Dá pra rimar, sabia? Um abraço, Paulão, um abraço. Valeu. Então abraço. Tá, então aqui um módulo aqui em homenagem ao Tiririca com Pearl Jam, You, o Joy Division ao vivo com Shadow Play e o TRS-80 tocando um cover do Ministry, Every Day is Halloween. Tiririca, um abraço pra você. Valeu. Até mais. Fique ligado. Garagem volta daqui a pouco. No mês de julho, você ouviu os grandes lançamentos na Brasil 2000. Jimi Hendrix. Nocaute. Ultimamente eu tenho mandado preocupado. É que o bicho tá pegando pro meu lado, demorou? Marilyn Manson. Brasil 2000, tocamos rock. 107 Rock and Roll. estão ouvindo aqui o Garagem. Essa música linda que tá tocando no fundo aí é Eu Sou um Animal, do Canidia. E se tudo der certo, a gente vai trazer vários convidados aqui, Man or Astro Man, inclusive o Canidia, né? Que não pode faltar aqui, né? O próximo turnê dele em São Paulo. É, ele só não veio porque ele tá em turnê pelo sudeste da Ásia. Ah, ele tá em reuniões seguidas pra definir a capa do próximo CD dele. Se vocês estão achando a música ruim, é que vocês não viram a capa do CD. É o Leão da Metro com a cara do Canidia recortada. É uma coisa. Canidia é escrito com D de dado. Canidia. Canidia. O animal do Brega, da gravadora Gema Records. Que, aliás, é a cara, só pra completar, a cara do Ovelha. Ele Quem lembra do Ovelha é igualzinho. E bom, nesse último bloco aí a gente falou Pearl Jam com You, o Joy Division ao vivo com Shadow Play e o TRS-80 com Every Day is Halloween. Essa TRS-80, na verdade, são membros do Nitzereb, do Pig Face, My Life, The Thrill Kill Cult, que se juntaram pra fazer um disco tributo ao Ministry, que chama Wish You Were Queer, que é um dos O resultado foi bem leve, como vocês puderam ouvir. É, quem entende inglês aí notou que é um trocadilho nada sutil com a música do Pink Floyd, né? Exatamente. Bom, e é uma música sensacional, né? A gente vai rolar aqui semana que vem também outras coisas desse disco aí. Tem Here, Hate Department, um monte de música muito legal. Quem gosta de Ministry vai adorar. Bom, e olha só, faltam 10 minutos pra terminar a promoção do Carlinhos Brown, hein? Que vocês podem ligar 38732662 e dar aqui a resposta. Que nome você daria pro disco do Carlinhos Brown? Paulo, não tem umas coisas boas aí, né, Pauleta? Fala tem muita coisa boa. Pera aí, deixa eu catar aqui. Lá, lá, lá. Pera aí, já tem coisa velha aqui. Teve algumas que a gente desclassificou até. Era impróprio. Ó, José Luiz Cardoso Júnior, 18 anos, Itaquera. De novo, Itaquera. Diário de um Gênio, capítulo 4, versículo 3. By Carlinhos Fawcett Brown. Como é que é aquele do Caê? Quiabo cru ou nabo seco também, cadê, né? Cadê o Caê? É, um anônimo. Ramon Bonzi, 25 anos, Pinheiros. Caê e o Exu Tranca Rei. Campeão esse aí. Nós vamos ter que arrumar mais CD pra dar pena. Então, peraí, mais um aqui. Fernando César Fernandes, 18, Itaquera também. The Omelette Man against Third Man. Quem sabe inglês sabe o que é Third. Third Man. Bom, então, tem mais 10 minutinhos, liguem pra cá, em 38732662 pra ganhar CDs de tributo aos Ramones e tributo ao Alice Cooper. Bom, a gente vai rolar um módulo agora pras meninas, né? Pras meninas apaixonadas. Apaixonadas, um módulo bem romântico. Bem romântico. Alpha, tocando Slam. Qual é desse Alpha? O Alpha é do selo do Massive Attack. E eles lançaram um disco aí só de remixes. E essa música é, como diz um amigo meu, pra cortar os pulsos com a última garrafa de Jack Daniels. Que beleza. Então, Alpha com Slim, Kid Loco com Love Me Sweet e, para as meninas, a banda predileta das meninas, Belle and Sebastian com We Rule the School. Vamos nessa. Brasil 2000 FM. Inside. 107,3. she did? Was she scared? Was she bored? On a beech tree would they call and say, love me? Why did she do it? Was she scared? Was she pushed? If something vendo Garagem, a gente acabou de rolar o Alpha com a música Slim, Kid Louco com Love Me Sweet e Bella and Sebastian com We Rule the School. A fama do Bella and Sebastian é impressionante, né? É impressionante, André. Na minha coluna no Folhetim, o Man or Astro Man e o Bella and Sebastian são as bandas que a meninada mais escreve comentando. É merecido, eu gosto muito deles. Bom, e lembrando que o Man or Astro Man vai tocar no Brasil de novo, fazer uma grande excursão aí no final de setembro, né? E a Execo and the Bunnymen também é um final de semana meio... Vai ser um final de setembro atípico no Brasil, né? Aliás, o Paulão queria ler o negócio da agenda cultural, né, Paulão? Tô aqui com o jornal na mão. Vamos ler aqui a agenda de shows. Pera só um pouquinho. Tô aqui, ó. Agenda cultural de shows da semana. Não tem nada, Paulão? Nada. Aliás, não tem sim, peraí. O ouvinte Thales de Menezes ligou só pra avisar que tem show do Loborges no Centro Cultural no final de semana. Salvou beleza. A semana, hein? Arrebentou. Bom, e olha, acabou a promoção, né? Infelizmente, né? Tá chegando ao fim do programa. Bom, a gente tem um módulo ainda de 3 músicas especiais aí que os ouvintes pediram, mas o Paulão aqui, nosso especialista em promoções, aqui já selecionou os 4 vencedores, né, Pauleta? Peraí, vamos lá. A pergunta era... A pergunta era, que nome você daria para o próximo disco de Carlinhos Brown? Olha, eu tenho que dizer que a gente recebeu sei lá, quantas dezenas de telefonemas, cada um melhor do que o outro, nível realmente espetacular. Eu garanto que o título do disco que sairá não vai ser tão bom quanto que os nossos ouvintes sugeriram. Não, e a gente só não atendeu mais gente porque é fisicamente impossível. Não dá tempo. A linha não, o telefone tá tocando, tem dois telefones tocando agora. Quem tiver discando, desculpe, mas a gente teve que encerrar a promoção. A gente agradece. Então, Paulão, você quer. Peraí, Babu, rola um BGzinho aí só do Canidia, só pra gente. Só pra alegrar Canidia, o ambiente. O animal do Brega. Gênio. Rola aí a faixa 3, só pra galera sentir. Aquela que diz o quê? Animal tarado, brega, o que tem na letra? Brega, animal tarado do brega. Todas as músicas têm a palavra animal, tarado ou brega. Às vezes juntas, às vezes separadas. É porque é um disco conceitual. Muito conceitual. É verdade. Digno de Arnaldo Antunes isso, hein? Paulão, você quer ler então o nome dos vencedores da promoção? Manda ver. Quarto lugar. Quarto lugar. Que vai ganhar? Vai ganhar, bom, todo mundo vai ganhar um CD tributo aos Ramones, o Gabba Gabba Rei, que tem L7, Chemical People, Bad Religion. E o primeiro lugar vai ganhar, além do disco dos Ramones, o tributo ao Alice Cooper, que é um CD duplo, tem Flaming Lips, Sloppy Seconds, tem um monte de banda legal. Então, legal. Ó, o quarto lugar vai ganhar um disco tributo aos Ramones. Quarta colocada é Lívia Piazza Alves de Araújo, 17 anos, da Vila Buarque. E qual foi a resposta dela? Foi Alpha Gama Betizando o Omelette Man. Beleza, gênio. Andou bem, Lívia. Gênio. Vamos lá. Terceiro colocado, onde estará? Richard. Cadê? Richard Tahiti, 19 anos, Guarulhos. A sugestão dele foi Forte Diarreia. Essa foi uma escolha do Álvaro, que disse que ele saiu do convencional. É isso aí. Depois de comer tanta coisa, ele ficou com isso aí. Forte Diarreia. Forte, imagina você entrar na FENAC, chegar pro vendedor e falar assim: você tem Forte Diarreia do Carlinhos Brown? Por favor, moça. O cara vai responder: tenho, né? Moça, Forte Diarreia, por favor. Segundão aí, Paulão. Segundo colocado, Ramon Bonzi, 25 anos, de Pinheiros. Título que ele deu pro CD do Carlinhos Brown: Caê e o Exu Tranca Rei. Beleza, né? Beleza. Boa, Ramon. E o grande campeão. E a grande campeão que vai ganhar. A grande campeão, aliás. Não foi? Não, o grande campeão. O cara é espada. O cara é espada aqui. Manda ver. Vamos lá. Gabriel Silvestre Campos Salles, 19 anos, de Perdizes. Que mandou o sensacional Man or Omelette Man? Interrogação. E o Álvaro vai explicar o porquê. Porque o Paulão estava me explicando agora que existe uma banda americana chamada Man or Astro Man. Então é um trocadilho com o nome dessa banda. Beleza. Inclusive, vai tocar aqui. Inclusive o Carlinhos Brown poderia abrir o show, né? Quando eles viessem aqui, ia ser sensacional, né? Faria Man or Astro Man e Man or Omelette Man. Acho que o pessoal ia adorar. Nem os holds dele iam ver, né? Como é que é o nome do Felizardo aí? Gabriel Silvestre Campos Salles, 19 anos. Beleza. Bom, então a gente vai chegando ao fim aqui com uma. Como os caras fazem pra tirar os CDs aí? Ah, bom, é o seguinte, você tem que vir aqui na Brasil 2000, né? Eu não sei o endereço direito, Babu. Primeiro Babu. Dia, o Babu. Peraí, vai Babu, falar aqui virando o microfone para Babu. Babu, fala aí como é que a galera pega o CD. Rua Pedro Soares de Almeida, 74, aqui na Pompeia. 3 dias úteis. Pedro Soares de Almeida, 74, na Pompeia, até o quê? Quarta-feira? Até quarta-feira. Então vocês peguem aqui na portaria. Se não pegar, a gente sorteia na semana que vem, ou então manda pro Tiririca, lá que ele curtiu também. Tiririca se ligou. Foi lindo. Bom, então a gente vai rolar um último módulo aí, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez agradecendo aí a Brasil 2000, ao Maia, ao Tatola, todo o pessoal aqui, ao Babu, que deu uma força incrível, e ao Tiririca, né, que deve estar agora no hotel ali ouvindo, que foi muito, muito gente fina de ter vindo aqui. A gente vai rolar novidades aí, né, Álvaro? O que, que a gente vai rolar? Beleza, a primeira é o CD novo do Chris Cornell. Isso está estouradaço nos Estados Unidos. É, o show dele em São Francisco, para vocês terem uma ideia, começou a vender domingo passado, 10 da manhã, meio-dia, já estava esgotado. E o Chris Cornell era O Chris Cornell era o cantor do Soundgarden, aquela banda de Seattle que toca bastante aqui na rádio, que o pessoal gosta. A música se chama Can't Change Me. Depois temos um cover dos Ramones, com o Sonic Youth. Esse disco é do Paulo. Que eu não consigo ler a letra do Barsinski. É um CD pirata de um show que foi em 87 em Chicago. E a gente vai rolar Beat on the Brat. Beat on the Brat é um cover dos Ramones com o Sonic Youth. O Bees, eles tocaram 4 músicas do Ramones. Exatamente, a gente vai tocar uma delas. Tá, e na semana que vem a gente promete que a gente toca 3 seguidas, assim, pra vocês curtirem. E a gente vai encerrar com até o pedido de um ouvinte aí. Ele pediu Diz Mary Chain com I Hate Rock and Roll, uma música. É um clássico. É um clássico, uma música sensacional pra gente. A nossa furadeira não consegue superar o barulho da microfone. Então vamos lá, Chris Cornell com Can't Change Me, Sonic Youth com Beat on the Brat e Jesus Mary Chain com I Hate Rock and Roll. Até segunda que vem. Valeu, mais. What's it thinks is wrong? What could she want with? Brasil 2000 FM, São Paulo.